Brasil, Hamilton no Sul. Assim que possível, sobre o grupo 75. Estou te mantendo meus pés, aguarde a sessão. Aguarde. Azul 9090 está autorizado. Terra Novembro de Leste Delta, Feira de Santana. 080 ao nível. Decolagem 10, computador sobre a saída da Momo, código direto. Após decolagem, curva direita. Aciona 5540 e o controle 120 decimal 8. Autorizado, Feira de Santana. 080 nível, decolagem 10, saída da Momo, curva direita. E após a saída da Momo, direto para o Santana, com o ponto 55, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Confirma a curva, a saída da Momo, curva à direita? À esquerda, comandante, esquerda, perdão. Deixa eu só confirmar, a radial da saída para o senhor, sabe só qual é? A saída da Momo é 320 radial. Seu plano está comprou direto. A minha dúvida é, se você não fosse comprar o perfil de saída, qual seria a radial ideal para ser levando de leste delta, só para checar o seu nível. 2542, camarada. Pois, obrigado, 966. Já aguarda para a copa. Sonemia 632, não puxa bem de acionamento, posição dando, o Azul 9090, infelizmente a mensagem veio sobremodulada. Você pode confirmar, por gentileza? A magnética ideal para 3 Santana é o 344. Gente. Puxa bem de acionamento, chanei a minha 321 na posição 612. Já presente o cruzamento direto a Rimar, termo de abrava, o ponto visual colocado em pouso. Controle de Salvador, tá 3193, decolada na 5. Tá 3193, contato no radar, suba via saída da EL, para o nível de voo 360, vigilância. 360 da EL, alguma possibilidade de voar ali, pessoal? Cruzado, Lita. Lita, obrigado, 3193. 3154, desça via para 2 mil pés, que é legal na 095. Pé 326 vai manter a posição de aguardar. Tem uma aeronave da companhia no Traverso 8. Fala, táxi, o Xanero 61142, 134 a bordo, alterna São Gonçalo do Amarante, com 3 horas e 40. 9118, decimal 95 para a coordenação de pouso na RMA. São Guindia Bravo, está autorizado o cruzamento da final da 1-0, reporte após o cruzamento. Guindia Bravo, reporte final da IRMA. Azul 2714, passa nível 150, chama o centro, na frequência 1288 até 1260. E a prossiga táxi na frequência do Salão 1291 ao livre a pista. Direito 1291, obrigado, boa. Faz na minha. Cópia. Autorizado, Sierra November Golf India, uma centena, o nível, uma centena, decolada 1-0, com o professor sai da Momo, código direto, após decolagem, curva esquerda, aciona... 5466, controle 1208. Salvador, boa tarde, Oceaneiro 6142, ponto espera da 1.0.1. Oceaneiro 6142, autorizado a alinhar e decolar pista 1-0, vento 150 graus 089. Alinha e decola da 1-0, Oceaneiro 6142. Após decolagem, curva direita, ok? Permanece agora na curva direita. Livre tracionamento, seu metade. Porém, mantém ainda 1 mil pés devido ao tráfego de descida da EPR. 5157-330, Altana Galeão. Contorno ao pátio Índia e Alfa, ponto de espera 10295, altimetro 1015. Índia Alfa, 10295. Boa máquina meia, vamos para aqui. Oceaneiro 6326, seu estado condicionado após a passagem do tráfego da companhia, está em grato via Juliette pro 09. Sim, senhora. O gol 1966, prossegue Alfa, mantém posição antes da Juliette. Sim, a gente reporta antes da Juliette, 966. Oceaneiro 6321, aguarda um minuto para início do push. Qual a proa que vai manter e qual a altitude que deseja? Vai manter essa proa, vai descer para 2.200 pés. Pode fazer o cartão. Gente, está livre e descida, mantendo essa proa, qual a sua expressão? Ah, só as cartas. Gente, estamos indo a Bravo, vento em Salvador 160 graus, 099, eu posto no solo controlado. Cruzeiro 65, prepara da El, lê da Motiva e aguarda a cópia. Sempre vai preparar e aguarda a cópia, eu faço Cruzeiro 65. O 1966, seu guia te encontra ocupado, vai manter a posição antes do Juliette, aguarda para ingresso. Sempre mantém a sua Juliette, 966. Oceaneiro 6321, coordene com a equipe de solo. A dona da companhia vai passar a causa após a passagem e tem livre busca de extremidade. Após a passagem do Uber da companhia, autorizando o pushback, Oceaneiro 6321. 2 horas, 8 milhas, rumo oeste, passando 4 mil e descida para 2 mil, Papa Alfa está 1-4. Aeronave 142, cruzando 1.800 pés, perfil Puka, azul. Aeronave 142, contato radar, suba via saída Puka para nível 350. Via Puka para 350, Aeronave 142. Bravo, solo 50, frequência livre. Nível 320, decola da 1-0, cumpre o perfil da saída da Elê da Motiva. Intercepta 3-1-0 por base, 3-1-6, após decolagem curva direita. Aciona 5-5-5-5 e o controle 1-2-0, decimal 8. Tempo autorizado com 1-3-0. Saindo da direita, da Elê da Motiva, a 1-2-0, Batalha 2233, boa tarde, Matheus Silva, número 2 para a cópia. Escuta, aguardando cópia 2233. Olimpo 01, informa aguardando coordenação da CAPM. Só um minuto. 1097, deixa eu manter a nível 050. Encheu do som para 220 mais. 050, reduzindo, 227, 1097. Com 3193, passa 180, chame e recife na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 3325, agora com recife, 1, 3, 1, boa tarde. Pronto. 743, após prossegue via Juliette para meia dúzia. Faz a passagem do César, Juliette para meia dúzia, gol número 19, beleza. Gol 1659, cópia. Está autorizado para Serra Brava do Filima, nível 360. Decola da 1-0 com perfil da saída da Euleda Irumi, intercepta pela November 857 conforme. Após decolagem, curva direita. Aciona 5577, controle 120, sinal 8. Um 154 avistado, pouso autorizado, pistão na 0, vento 170 graus, 109. Cuidado do senhor. Paulo Salvador, boa tarde, eu tô aqui. Autorização Brasil, 360, informação correta. Da 3567, prepara a árvore elétrica, mantemos que o teu guarda cópia. Dois, cópia. Autorizado, Serra Novembro Bravo, Romeu, Barreiras, 160 nível. Decola da 1-0, cumpre o perfil da saída Momo Vatap. Após decolagem, curva esquerda. Onde intercepta o Whisky 4-2. Aciona 5006 e o controle 120 do sinal 8. Autorizado, 160. Serra Novembro Bravo, Romeu, Barreiras, decola da 1-0, curva esquerda, Momo Vatap. Autonomia de 3 horas, alterna Goiânia. Segue em frente, Índia Alfa, ponto de espera 1295, altimetro 1015, tem bom voo. Juliette, Índia, Oceania 63, desculpe, Juliette, Índia, Bravo, 6321. 54, solo 55, ao livrar a pista, primeira direita, 1-2-1-1. Afirmo. 567, está autorizado, Serra Bravo, Bravo Romeu, Brasília. Nível 360, decola da 1-0, cumpre o perfil da saída Arbor, transição Eleva. Onde intercepta o Zulano 7, após decolagem, curva direita. 5575 é o código transponder e o controle 120 da sinal 8. Protegimento correto, me chama como transfer posto 4. Paciente, continue a aproximação, aguarde a pista livre, Romeu Golf Victor. Pronto, Golf Victor. 3154, boa, prossegue a Alfa, chamante do Juliette. Alfa do Juliette, o tá 3154. Vitor, chama a torre no 895. Torrio, Xané 6321, pronto no ponto de espera da 1-0. O Xané 6321 mantém o ponto de espera da 1-0. Baterá. Livre, chame táxi 9090, azul. Para completar, chama Torre 1-1895, Bono 097. Ano 142, passa nível de voo 160, chama o centro Recife na frequência 12685, antena 12545. 2685-2542. Protocolo 57, controle Salvador 1208. Oi, Salvador, boa tarde, Gol no 097. Gol no 097, continue a aproximação, aguarde a pista livre, QNH 1-095. Pode dar a pista livre com ajuste no 05, Gol no 097. Olimpo 08, está autorizado. Blue Salvador, Salvador, 240, conforme briefing. Direita em rota para a decolagem. Aciona 2045. Correto para o táxi, torre 1-2-9-5-8-1-3-1-15, pessoas a bordo. Coração para sequenciamento, curva esquerda, foi na proa 360, está livre de descer até nível de voo 080. Esta proa está limitada pela radial 260 do VR Salvador. Operação, vira à esquerda, proa 360, indicado pela 360. Juliette, o TAP 3154. 3154, ingresso Juliette para o 05 na parte principal. Porta na Juliette, porta ingressando para o 05, TAP 3154. Alfa Kilo, parte 3, é o meu gosto dito. Pesado árbol, porém estrito 3000. Tem ativo, proa de árvore, estrito 3000, bravo dentro. Xanel 6395, passa nível de voo 160, Xanel agora o centro Recife. Frequência 125 decimal 1, antena 133 decimal 25. 009, puxa, está na 07. Gente, nós temos que aguardar, a aeronave da companhia iniciou no 7. Confirme, está em qual posição, cara? 10, mas como a nossa parte encontra-se em obra, o tracionamento dela vai ser feito até através do gate 8, possibilitando seu puxo no 7. Ok, vamos aguardar então. Para o SAP 5, azul 9090, pela B de 1 no 2, pela B de 12. 3 horas e 20, alterna a reta do. Frente em Alfa, ponto de cara 102.95, altímetro 1015, tem bom voo 9090. Frente em Alfa, ponto de cara 102.95, 1015, ajuste 9090. Alfa, gol 2009. Cabe a gente conversando com o pessoal de Alfa, teria a possibilidade de acertar o feedback da próxima vez do 05, para não atrapalhar o companheiro no 10. Aqui vai tentar em coordenação e puxar só através do 05. Quente. Aqui o SAP 3154. Quente. O solo SAP 3567, que é questionamento no 04. Aguarde, velho, que puxa o SAP 3567. Aguarde. O Salvador é bom no 097. Virou na sua puta. Bruno 097, prossegue de Alfa, setor e táxi silêncio, se alguém te encontra preocupado, e chama antes do Juliette. De Alfa, vem antes, depois será antes do Juliette, Bruno 097. Sete Bravo Delta, qual é a proa ideal para Guarambi da presente? Foi 756. Qual é a restrição de 3.000 pés voando ar? Sim, Matheus, é manter 3 mil pés e ainda voando ar, o Juliette Bravo Delta. O Xanã 6314, desça e mantenha 4 mil pés, QNH 1095, cancelada a inscrição em quarto. Afirmativo, desce a 4 mil pés, 1094, cancelada a inscrição em quarto, Xanã 6314. Você pode iniciar o seu push, de acordo com a coordenação que você quiser. Agora fique ciente que você pode preferir o tráfego da sua companhia. Boa tarde. Boa tarde, Lagoa. Fala direto a Amar, se você quer chegar de Amar, o mais que você quiser. Controle Salvador, Xanã 6321. Xanã 6321, contato radar, suba via saída árvore para o nível 360, vigilante. Via arvore, alerta 360, Xanã 6321. Azul 4462, 42 milhas, sudoeste de Salvador, assuma navegação na proa de Itape. Está livre de descer até o nível de voo 050. Proa de TAP, desce até o 050, 4042. Para 9, segue em frente em Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro 1.015. Em frente em Alfa, ponto de espera 1.895, voo 1.9. Pela 6.59.57. Coordenem com a equipe de solo, assim que o tráfego da Gol Boeing passar a sua casa, tem livre push, chame o taxi. Solo 2, 2, 3, 3, passa a parede remota 1, 2, pushback e acionamento. Passa a parede 2, 3, 3, aproximadamente 7 minutos para início do push. Mantenha a escuta aberta. Então, autorização 2, 2, 3, 3. 11 horas, 18 milhas, rumo nordeste, passando 80 e descida para 4 mil, a 2, 3, 2, 20. Vamos, Delta, 100, que eu quero não avisar o patrão. Gente, o Olimpo 08 confirma a cola da cabeceira ou é presente? 0, contato radar, suba para o nível 080, perfil Momo, cancelada as restrições. Livre das restrições, 080, perfil da mão, 9090. Pessoal, azul 9090, após 2000, vou direto para o Feira de Santana. Pro de Feira de Santana, azul, após 2000, 9090. Corrige na hotel não, na Delta, solo 1211. Autorizada a linha de manter, gol 2009. Passou aí 567, já tá pra iniciar? Tá iniciando agora, tá iniciando. Olimpo 08, ingressa via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Após alinhado, está autorizado decolagem, vento 150 graus, 109. Decolagem no zero, gol 2009. 462, iniciou opção para 2209. 2209, reduzido, 4462. Controle de Salvador, Juliette Bravo, deve estar ligando a aeronave da... O aeroporto está na nossa direita, posição de 14 horas. Assim que possível, direto Guarani, se possível. Autorizado direto Guarani, é presente. Porém, mantendo a 3.000, tráfego adicional, 12 horas, 8 milhas, entregar uma 0 mais 1, descendo até o 050. Ok, direto Guarani, porém mantendo a 3.000, grato. Chané 6314, tráfego superado, continue descida para 2.000, livre LS aqui, pistão na 0, ponto estabilizado, que não é na 0 ou na 5. Tomativo, descendo 2.000 pés com 0 na 5, está autorizado e LS aqui, aí reportar estabilizado 6314, ótimo. Tomativo, boa tarde, informação comigo, Patrulha Salvador, gol 2009. Azul 2715, adiciona a identificação. Gol 2715, Azul. 09, contato radar, suba via da EL para o nível 240. 240 da EL, gol 2009, solicita o 200 como final. Lote coordenação, suba e mantenha 200. 200, aguardando, gol 2009. Possibilidade de uma coral, senhor? Pesado da EL, somente 2009. Manda da EL, aguardando, obrigado. Azul 2715, contato radar, dessa via chegada a MAN para o nível de voo 080. O número 4 na aproximação, mantém a postura chegada. Aguarde, Romeu Golfo Vito. O voo número 59, segue o tráfego da TAM como número 2, via Índia e Alto, quando no ponto de espera, 12295, altimetro 1015. Voo 1097, assim que o tráfego da companhia passar, ingresso via Juliette para o 10. 10, qual o tráfego da companhia, Juliette? Gate 10, voo 1097. Exato, final LSFG, pistão na 0, ponto estabilizado. É, configurando o teste para 2.000 pés, ajuste 1095, reportar estabilizado LS da 10, azul 4462. Juliette Bravo Delta, tráfego superado, suba e bater a nível 100. Pessoal, uma centena, o Juliette Bravo Delta. Tráfego da Gol, parqueado 10. Autorizado por isso na remota da 2. Treinará porque o tráfego da Gol está parqueado 10. Autorizado por isso na 2233, tá bom? Azul 4065, aeronave da Gol agora passando da sua cauda, tem livre por isso no táxi. Tem, que eu vou registrar, chama para o táxi do 4065. Na frequência 1288 até a 260. Vende o sistema 321. Salvador, boa tarde, Xanã 6314, final ILS, pistão na 0. Xanã 6314, pouso autorizado, pistão na 0, Ventura 60 graus, 109. Pouso autorizado, pistão na 0, Xanã 6314. Quero 8, mas a posição é de Juliette. 4065, mantenha a posição por gentileza. Eu tenho tráfego que estava taxiando, vai contornar o pátio, vai ingressar. Mantenha a posição. Tudo, 3500. Então se considera, pode iniciar o push, 4065. Gente, de 3 horas e 5 milhas, mantendo 2500. Autorizado nível final 200, vou direto coral. 200, vamos no coral, gol 209, graças. Tudo 4 para Aracaju? Isso. Tá Autorizado, Aracaju, nível 230, decola da 10 contra o perfil da saída Puca, Aracaju, após decolagem curva esquerda, prossegue Golf 677, 5007 ao transponder e o controle 1208. 230, autorizado Aracaju, chegou em FSS, decola 10 contra o perfil da saída Aracaju, 007, transponder, controle 308, gol. Seja mais correto, você vai mandar para o Bush. Tá pronto no 08, puxa treinamento. Gente, até me escuta agora. 3567, mantém o ponto de espera da 1-0. 12, Salvador, boa tarde, azul 4462, vou passar o externo. Azul 4462, continue a aproximação, aguardando a pista livre. Aguardando a pista livre, 4462. Funciona 6314, solo 13, ao livrar a primeira direita, solo Salvador 1211. Ativo, ao livrar 211, funciona 6314. Vai, moto 12 já em puxo, mantém a posição e aguarde. Salvador Ground, good afternoon, Ocean 6227, request 86, clearance information, Kilo, stand 13. 6227, to Galeon, stand by, clearance. Stand by, clearance, Ocean 6227. Salve Salvador, boa tarde, Sanela, 6304, livrando a pista. Consegue Alfa, mantém posição antes do Juliette, 6304. Alfa, mantém antes do Juliette, 6304. Acionado, CO2 45, autonomia 5,40, alterna Brasília para o carro. Com a lanterna 13325. 25 na 3325, 2009. Fox Sierra, desça em Macéia, 4 mil pés, esquina da 10 no meio, informe velocidade de cada. Tudo que mantém essa velocidade até a próxima dona. A próxima vez vai para 4 mil, mais ou menos. Azul 90, 90, vai livrar terminal Salvador, confirme o ponto de modificação da GL. Azul 90, confirmando, confirme. Plano 3567, autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Alinha mantém 1-0, plano 3567. Agora pode iniciar no 8-1-8-8-4. Aguarde, por gentileza, dentro do acondicionamento no ponto de espera. Aguarde, obrigado. Azul 9090, confirme o ponto de modificação da GEV. Ok, então o plano SE é cancelado Azul 96, desça para altitude de tráfego e condições usuais. Não há tráfego de conhecimento do controle nesse setor, tem sequência livre para a coordenação. Deixa a performance da aeronave, ok? Ih, essa mensagem não é pro 4065, né? Azul 4065 encontra-se no través. Ah, desconsidera, desculpa. 4065, perdão, eu tava pagando a informação errada. A informação foi pro 2233 da passaria, desculpa. É, você considerou o 4065? Fila pro 2233, fala. Tá passando? 2233, só pra minha posição é baixa, já tinha compreendido, obrigado. Fala, Ju, 4462. 4462, prossegue Alfa, mantendo seu Juliette. Alfa, mantendo seu Juliette, 4462. Centro 567, decola zona 7, controle Salvador 1208. Boa tarde, você. Controle, boa tarde, é o Centro 567. Centro 567, contato radar, suba via saída árvore, para o nível 360, vigilante. Árvore via saída, Centro 567. Mike Fox Sierra, desça para 2 mil pés, autorizado, final ILS. Rei, pistão na zero, reporte localizador. 2000, vai reportar estabilizado, vai reportar. Z2715, vetoração para sequenciamento, curva à direita. Veio na proa 150, desce e mantenha 4 mil pés, terminal 1015. Esta proa está limitada pela magnética 075 do MDB Sintra. Direita 150, nessa proa limitada ao 075 de Sintra, descendo para 6 mil pés o Z2715. Altímetro marca 1015. Via Indy Alpha, que é o ponto de espera, lá 2198, 2195, ajuste 4.0, né? Boa. 2795, bateu a proa 150, se tiver condições de reduzir, tá ali, vai seguir o bandeirante, só frente a 7 meses. Positivo, mantendo a proa 170, reduzindo aqui o azul 2795. E proa 150. 150. Papa Sierra, no ideal dessa via chegada a Amã para o nível de voo 050, vigilante. Cidade do tráfego, tudo tratar. Ingresso via Juliette, seguindo o tráfego da passaria do como número 2, Juliette. Suficiente. Salvador 3835, quilo, passa 180.60. 3835, contato radar, dessa via chegada desce para o nível de voo 060, vigilante. Pode voar pelo ou do nascendo presente, high speed? Conte, mantém o perfil da chegada, número 4 na aproximação. Técnico, perfil. Boa tarde, Salvador, voo 9659-1310. Autorizado em L, manter pistão 1-0. Ali mantendo 1-0, 4-0, vem assim. Oi, muito boa tarde, 2-2-3-3, próximo ao ponto de espera 10. Passaria do 2-2-3-3, mantém o ponto de espera da pistão 1-0. Para 2-2-3-3. Passa na 10. 1-8-8-4, tem livre, puxa, chama táxi. Livre, puxa, chama táxi, 2-2-4. Mantenha a posição e aguarde, gol 1884. Mantenha a posição e aguarde. O meu gravitado nasce do parte 3? É, mantenha a posição, ótima. O meu gol fugido está autorizado. Deu até a saída do parte 3. Obrigado, vai seguir o tráfego da Bianca e contornar o pátio e ali vai mais que Quebec, ok? Não, não é bom. Terminado, 59 milhas oeste de Salvador, chame Recife. Frequência 1288, antena 1260, Juliette Bravo Delta. Eu vou ter destinado de pouso, Juliette Bravo Delta? Corona Via, 1821. E copiado. Estabilizou o Mike Foxeira. Mike Foxeira, complete final ILS, chama a torre, 1-8-9. 295, Mike Foxeira. De solo, sem livre push, sem metade. A gente já faz a aeronave pequeno forte, está livre push, 1-8-8-4. O Romeu Golfo Vitor, fique atento ao fórum que vai parquear o senhor devido a obras através do gate 10 e 11, ok? Oceania 6327, cópia. Está autorizado para Eliel, nível 200, decola da 1-0, contra o perfil da saída da El Coral. Onde intercepta via Golfo 677, após decolagem, curva direita. Aciona 5030 e o controle no 208. Decola aos 23, controle Salvador no 208. Controle 1208, azul 4065. Todos os amantes corretos. Oceanet 6267. Olimpo 08, autorizado linha de manter pistão 1-0. Five zero one two, and the point will be 120 decimal 8 Ocean 6227, request start up and press position. Ocean 6227, it's correct, it's clear to start up, come for push. Clear to start up, you come for push, Ocean 6227. Dia Bravo, na escuta. Quais suas intenções de voo, Tarmo Dia Bravo? Pé na base, tem baixado travado, Mike Foxerra. Mike Foxerra, avistado, está autorizado o pouso na pista 17, vento 170 graus, 10 nós. Gente, Mike Foxerra. Fome localizador, livre LS aqui, pistão na zero. Para 2, já está no 0 no 5, vai passar no localizador, Mike Bravo. 4, controle Salvador, 1-2-0. 208, obrigado, boa tarde, 2-2-3. Valeu, muito boa tarde, 2-2-3-3, passarei, decola, Momo, WhatsApp na sua escuta. Passarei do 2-2-3-3, suba via saída Momo. Vigilância para o nível de voo 160. Traduzir ao nível de voo 160, vigilância 2233. Vai passar a duna, completo final ILS, torre 1-8-9-5. Torre 1-8-9-5, azul da 5-1-2-7-9-5. Só 3835, desse manter a 5 mil pés, QNH 1-0-1-5. 5 mil, confirma QNH? QNH 1-0-1-5. 1-0-1-5, grato. Start up, we have already started, I can't stand by, but I can't stand by to push. Ok, stand by to booster. Para o táxi 1884, na autonomia de 2 horas de 5, PLB 1-4-3, até na Salvador. Contorno ao Patrim de Alfa, ponto de espera 1295, altímetro 615, bom voo. De Alfa, no ponto de espera 1895, 1884. Uno 620, contato com o radar, dessa vez chegar na Mari para o nível 050, vigilante. Então, tem um descido a critério, não entrar para informar nesse setor, ingresso na terminal até o nível de voo 050. É o 050, é o 3835-220, Márcio. 1208, Olimpo 08. Mike Fox Serra, solo aos 27, autorizado 45. Alô, Golf Vitor, prossiga. Alô, 1966. Alô, 1966, prossiga. Alô, Portão 06, com informação Kilo para Campina Grande 370. Gente, está autorizado para Campina Grande nível 370, da escola da 10, cumpre o perfil da saída PUCA de Pá, onde intercepta pelo 10, após decolagem curva à esquerda. A escola 5044, controle 1029. Autorizado Campina Grande no 370, via para o Zulu 10, decola da pista 10, vamos para o esquerda, perfil da PUCA, transição de passa. 5044 transponder, 12080 controle. Confirma o controle, eu vou no 96. 1208, a frequência do controle. 959, passa 190, chame Recife. Frequência 1251, antena 13325. Salvador 2233, Passaredo? Passaredo 2233, possível. Pode andar com 105 possível a proa de Barreiras, por gentileza, para o 2233. Eu vou na proa de Mambo, aguarde para voar Barreiras. Mambo autorizado, obrigado, 2233. Novembro, boa tarde, reporte ingressando na terminal, Senegal, 1095. Ground Destination 667, request that you have 111, so on more than 18, and we're already 3 hours and 20 minutes. 235, desça para 2 mil pés, que ainda dá 10, 15, reporte localizador, inicia opção para 1909. 2015, reporta no lote, 3835. Mike Bravianchi atingindo 2000, já estabilizado. Mike Bravianchi, faça a duna, complete final de LS, correndo no 895. Bianchi. Papá, papá, papá, Sierra, desça e mantenha 4 mil pés, que ainda dá 10, 15. 4 mil pés, Jack, papá, papá. Autorizado, chamada para o carro, mais ou menos. Bravo, prossiga para o farol de Itapuano. Farol, chame controle Salvador 1208. Itapuano, 08 Camará, Itapuano, Pânico, Bravo. 2715, solo 30, Oliveira, primeira direita, solo Salvador 1211. Solo Salvador 211, o azul 2715. 08, radial. Gente, pode interceptar na 210. Passará, vou 08. Colagem 824. Já passou o externo, baixado travado, vai abandonar aqui o ILS, prosseguindo pela direita para a pouso 97, o Mike Bravianchi. Mike Bravianchi, plano instrumento cancelado aos 31, autorizado curva à esquerda, reporte base pela direita da 17. Passará a base pela direita da 17, Mike Bravianchi. Ocean 6227, clear line up and wait to runway 10. Line 1810, Ocean 6227. 1620, mantém o perfil da chegada, desça até 4 mil pés, que ainda dá 1-0, 1-5. Aprendeu uma delegacia. 3835, continue a aproximação, aguarde a pista. 3835. 8, prossiga. Informa que a radial de saída 210, porém vai interceptar somente a 330 milhas essa radial. Vai manter essa proa 215 agora até a interceptação do primeiro ponto, que é próximo à vitória. Excelente, né, Pizarro 8. Controle Salvador, boa tarde, 1884, decola. Feita para pouso, 1907, baixado travado, Mike para Bianco. Cliente avistado, pouso autorizado, pista 1-7, Mike Bravo Yankee, vento 150 graus, 08 nós. Cliente, livre pouso para o Mike Bravo Yankee. Para o 230. Eco para passear, desça para 2000, autorizado final ILS X-Ray, pista 1-0, reporte localizador. 2000, reportado localizador, avançar para a serra. Passarelo 2233, autorizado vai direto para Barreiras. Autorizado, dá presente, tirar sobre Barreiras, muito obrigado, 2233. Controle, ataca, Almeida, Tango de Abravo. Tango de Abravo, Mateus Litoral, que é na 1095, reporte no prazer do Fala da Barra. Barra, reporte na Tango de Abravo. 6227, clear takeoff, wind 140 degrees, 09 knots. Clear takeoff, runway 10, 6227. Zulu 90, descida de estéreo, sob regras de voo visual, no atraso para informar nesse setor, que legal na 0 na 5. Yankee Solos 33, autorizado backtrack, Graia na escala. Uno 38 a bordo, 4 horas 75. Contorno Patinho tem alta, ponto de espera 118.95, altímetro 1015. Sente pelo faixa de alfa 1015, ajuste o voo no 96. 3835, pista livre, pouso autorizado, vento 140 graus 099. Livre pouso, tá? 3835 tá 10. Ocean 627, Airborne X34, contact Salvador Departure 120.8. 208, Ocean 627. Fala da 107, Noche. Após decolagem direita, aciona 0145, controle 1208. Atenta, level 360, da Departure. Level Departure 360, Ocean 627. Voo no 620, desça via para 2000, QNH 1095, reporte localizador. Sente, via para 2000, repassar. Salvador, 3 horas e 30. Já tivesse certo, o contagem está correto, pressiona na taxa de decolagem, corrente 1895, altímetro 1015, sem bom voo. Obrigado. O Xané 6327, prossegui com seus dados, por gentileza. Então, 8-9 a bordo, está Salvador, 3 horas e 30, 6327. Contorno, parte índia e alfa, ponto de espera, 1295, altímetro 1015, bom voo. Alfa, índia e alfa, ponto de espera, 1295, 6327, obrigado. Sodona, complete final ILS, chame a torre, 1895. 808, controle. Eu tenho controle, 208. Chame a DC0 nos canais coordenados. Chame a DC0, garoto. Azul 4065, controle. 4065, Brasília. Chame a Recife, 1251, alterna 13325. 1251, alternando 13325, 4065. Reporte para o cancelamento das regras também. Atará. Eu vou fazer isso. Chalé 6227, clear to fly direct to Lida. Lida position 627, thank you. 1966, autorizado decolagem, vento 1960 grau 099. Autorizado decolagem, estou no zero, voo 1960. 8, metade pressão. Alfa, Juliette, com a senhorita, pois, obrigado, até amanhã. 9966. Sim. Regra, fazer uma passo pela direita na cidade de Papaterra. Amigo, Papaterra, confirme, está modificando agora as regras de instrumento? Demativo. Cancelado agora os 37, autorizado o curva à esquerda, reposte base pela direita da final da 1-7. Certo. Frequência 1-2-6-8-5 até 1-2-5-4-5. Recife agora 1-2-6-8-5-2-5-4-5, 1-8-8-4-4. Boa tarde, o Xené 6327, atingindo a ponte de paralelo 1-0. O Xené 6327, autorizado a alinhar e manter pistão 1-0. Ali mandei 1-0, o Xené 317. Jogo Romeu, nível 320. Decola da 1-0, compra o perfil da saída da AEL. Leda, Motiva, intercepta Pesulu 1-0, Papá Alfa Índia, embate da Pesulu 44, Pagode. Após decolagem, curva à direita. Aciona 5035 e o controle 120 do sinal 8. 220, volta 319. Salvador, boa tarde, boa 966, decola, passa 1500 pés na Cuca. Prepara. Voo 966, contato radar, suba via saída Cuca para o nível 370. Via Cuca, 370, 966. Papá Alfa Tango, e qual é a velocidade de cada? 1809, Alfa Tango. Gente, tensão de pouso na pista 1-7 ou na 1-0? 1-0, transporte de valores. Mantenha a velocidade até a próxima dona. Alfa Tango. Então deixa eu manter a 3 mil pés, que não é da 1-0-1-5. 3 mil, alfa, tanto é. Me escuta, mantendo 500 pés no máximo, que não é da 1-0-1-5, saindo de abraço. Deixa eu autorizar o backtrack, parte 4, não escuta. 2-2-2-3-3. Dia 160, solicita a pessoa 180. Pode ir, coordenação. Coordenação 6327, decola 40, controle Salvador 1208. 208, boa tarde, eu chamei 327. Salvador, boa tarde, eu chamo a 6327 na Adael, cruzando 1000 pés em subida. Olá, 6327, boa tarde, contato radar, suba via Adael para nível 200, vigilante. Via Adael 200, 6327. Estabilizado, voo 1620. Turno 620, complete final ILS, turno 1895. 1895, já. Pedro 2230, autorizado a nível final 1-80. 2233, autorizado 1-80, obrigado. Salvador, boa tarde, voo no 620, está passando o índice certo. 1-620, boa tarde, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-70 graus, 099. Ei, pouso pista 1-0, voo 1-620. Voo 1-60, contato Recife, frequency 1-25, decimal 1, falei, voo 1-33, decimal 25. 25-1-33-25, Oceania 6-2%. Pode rodar, é o 6327? Autorizado da El, Oceania 6327. Então, desça para 2000, autorizado, final ILS-XR, pistão 1-0, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, Alfa Tango.